Fecheiro 8, página 65, capítulo 4. A expectativa para a reunião de verão cresceu após a visita da nona caverna à sétima e à segunda cavernas. Toda a gente vivia absorta nos frenéticos preparativos para a caminhada. E o entusiasmo era palpável. Cada família ocupava-se dos seus aprestos, mas os líderes tinham a obrigação de planificar e organizar a movimentação de toda a caverna. Eram líderes, precisamente porque estavam dispostos a assumir essa responsabilidade e possuíam a capacidade para o fazer. Todos os líderes das cavernas de Landoni ficavam nervosos antes de uma reunião de verão, mas Joarran era o que mais se inquietava. Enquanto a maioria das cavernas contava com uma população de entre 25 a 50 pessoas, algumas de 70 ou 80, habitualmente todas aparentadas, a sua caverna era uma exceção. Havia quase 200 indivíduos a habitar a nona caverna dos Landoni. Era um desafio conduzir tanta gente, mas Joarran estava mais do que capacitado. A mãe, Martona, havia sido líder da nona caverna e Jokonnan, o seu primeiro companheiro e em cujo lar Joarran nasceu, fora o chefe antes dela. O seu irmão Jondalar, nascido no lar de Dalanar, o companheiro de Martona após a morte de Jokonnan, especializara-se num ofício que para ele demonstrava tanta habilidade como vocação. À semelhança de Dalanar, gozava de grande reconhecimento como britador de sílex. Por seu lado, Joarran foi criado, imerso no exercício da liderança e demonstrava uma propensão natural para assumir esse tipo de responsabilidades. Entre os Landoni, não existia um processo formal para a seleção do chefe. Mas como viviam todos juntos, descobriam quem era a melhor pessoa para resolver conflitos ou um problema. E tinham tendência para seguir aqueles que se responsabilizavam pela organização de uma atividade e o faziam bem. Por exemplo, se várias pessoas planeavam ir caçar, não decidiam forçosamente seguir o melhor caçador, mas o mais capaz de dirigir o grupo, de maneira que o resultado da caça fosse vantajoso para todos. Por vezes, o solucionador de problemas mais apto era também o organizador mais competente. Em determinadas ocasiões, duas ou três pessoas que se destacavam nas suas áreas de experiência trabalhavam em colaboração. Passado algum tempo, o que fazia frente aos conflitos e assumia o controle das atividades de maneira eficaz obtinha o reconhecimento do líder, não de uma maneira estruturada, mas por consenso tácito. Aqueles que alcançavam posições de liderança adquiriam prestígio, mas governavam por persuasão e influência, carecendo de poder coercivo. Não havia regras nem leis específicas de cumprimento obrigatório, nem nenhum meio de as impor, o que dificultava a liderança. Mas existia uma enorme pressão entre iguais para reconhecer e aceitar as propostas do chefe da caverna. Os guias espirituais, os de Landonia, tinham ainda menos autoridade, mas possuíam maiores dotes de persuasão. Eram respeitados e temidos. O seu conhecimento do desconhecido e a familiaridade com o assustador mundo dos espíritos, elementos importantes na vida da comunidade, impunham respeito. O entusiasmo de Ayla perante a iminente reunião de verão aumentou conforme se aproximava a hora da partida. No ano anterior, não o vivera com a mesma intensidade, porque Jondalar e ela haviam chegado à nona caverna, o lar dele, pouco antes do encontro anual dos Landoni, depois de viajarem durante um ano. E para ela representou já emoção e tensão suficientes o mero facto de conhecer os seus habitantes e acostumar-se aos seus hábitos. Este ano, tomara consciência do crescente entusiasmo desde os inícios da primavera e à medida que os dias transcorriam, era invadida pelo desassossego e pela impaciência, tal como os restantes. Preparar-se para o verão implicava muito trabalho, sobretudo sabendo que teriam de viajar sem ficar no mesmo sítio durante toda a estação. A reunião de verão era a altura em que as pessoas, depois da época mais longa e fria, se reuniam para reafirmar os seus laços, encontrar companheiros e trocar mercadorias e notícias. O local convertia-se numa espécie de acampamento base, a partir do qual os indivíduos e grupos mais pequenos saíam em caçadas e em expedições de recolha, explorando o território em busca de possíveis mudanças e visitando outras cavernas para ver amigos e parentes. O verão era a estação da itinerância. Os Landoni eram sedentários apenas durante o inverno. Depois de trocar e de amamentar Jonaila, Ayla havia-a deitado a dormir. O lobo tinha saído cedo, talvez para caçar e explorar. Ela acabara de estender as peles de dormir que usavam nas viagens para ver se necessitavam de algum remendo, quando escutou alguém bater no poste ao lado da cortina que servia de porta ao abrigo. A sua habitação ficava quase ao fundo do espaço protegido, perto do extremo sul ocidental da zona habitável, rio abaixo, já que era uma das construções mais recentes. Levantou-se e desviou a cortina, ficando satisfeita ao ver aquela que era a primeira. — Que bom ver-te, Zlandoni! — cumprimentou ela com um sorriso. — Entra! Quando a mulher entrou, Ayla deu conta de movimento no exterior e olhou para outra construção que Jondalar e ela haviam edificado um pouco mais longe, na zona desocupada do espaço, para alojar os cavalos quando o tempo estivesse desagradável. Notou que Winnie e Grey acabavam de regressar da margem do rio, abundante em pasto. Ia preparar uma infusão para mim. Aceitas? Sim, obrigada, respondeu a mulher, corpulenta, enquanto se dirigia para um bloco de pedra calcária, com uma enorme almofada por cima, ali colocada de propósito para ela se sentar. Era resistente e cómodo. Depois de remexer as brasas da fogueira, Ayla colocou sobre elas umas pedras de cozinhar e acrescentou mais lenha. Depois verteu a água do odre, feito com o estômago limpo de um auroque e agora inchado de tão cheio, num cesto bem trançado, e acrescentou uns pedaços de osso partido para proteger a cesta de cozinhar das pedras ao rubro. — Apetece-te alguma infusão em particular? — perguntou. — Tanto faz, escolhe tu. — Seria bom algo calmante, replicou a Zlandoni. O assento com a sua almofada fora incluído na habitação pouco depois da reunião de verão do ano anterior. A primeira não o pedira, e não sabia com certeza se a ideia partira de Ayla ou de Jondalar, mas sabia que estava pensado para ela e apreciava-o. A Zlandoni tinha dois assentos de pedra, um no seu abrigo e outro ao fundo da zona de trabalho comum. Além disso, Joarran e Proleva tinham-lhe providenciado um sítio sólido onde repousar comodamente na sua habitação. Embora ainda fosse capaz de se sentar no chão, à medida que o tempo passava e ela continuava a engordar, cada vez lhe custava mais levantar-se. Supunha que, como a grande mãe terra a escolhera para ser a primeira, lá teria as suas razões para lhe dar a cada ano um aspecto mais semelhante ao dela. Nem todos os Zlandonia que haviam chegado a ser o primeiro eram gordos, mas ela sabia que a maioria das pessoas gostava de a ver assim. A sua corpulência parecia conferir-lhe maior presença e autoridade. A perda gradual de mobilidade era um pequeno preço a pagar. Com umas pinças de madeira, Ayla tirou uma pedra quente. As pinças haviam sido feitas a partir de um pedaço fino de madeira, extraído da parte de baixo da cortiça de uma árvore viva. Uma vez retirada a comprida tira de madeira e cortados os seus dois extremos, dava-se-lhe forma ao vapor. A madeira recente mantinha a elasticidade mais tempo, mas para evitar que a árvore morresse, era melhor tirá-la só de um lado. Bateu com a pedra de cozinhar contra uma das rochas que rodeavam o fogo para sacudir as cinzas e depois submergiu-a em água, produzindo uma nuvem de vapor. Com uma segunda pedra quente, a água entrou em ebulição, embora apenas por um momento. Os fragmentos de osso impediam que as pedras, ao rubro, queimassem o fundo da cesta, permitindo que a fibra durasse mais tempo. Ayla examinou a sua provisão de ervas secas e quase secas. A camomila era calmante, mas demasiado comum, e ela queria algo mais. Viu uma planta que colhera recentemente e sorriu para si. A erva cidreira ainda não estava seca, mas achou que isso não tinha importância. Estava muito bem para uma infusão. Adicionava-se um pouco de camomila, tília para adoçar a mistura e teria uma bela e calmante infusão. Deitou as folhas de camomila, de erva cidreira e de tília na água e deixou-as repousar um instante. Por fim, serviu duas taças e levou uma à Donnie. A mulher soprou um pouco e bebeu um golinho com cuidado, inclinando a cabeça para o lado, tentou identificar o sabor. Camomila, claro, mas deixa-me pensar. É erva cidreira com um pouco de tília? Perguntou. Ayla sorriu. Quando lhe ofereciam algo desconhecido, ela fazia o mesmo, tentava identificá-lo. E a Zelandoni adivinhara os ingredientes. Sim, respondeu. Tinha camomila e flores de tília, mas encontrei a erva cidreira faz alguns dias. É bom saber que cresce aqui perto. Talvez da próxima vez que trouxeres erva cidreira, possa escolher um pouco para mim. Podíamos levá-la para a reunião de verão. Com todo o gosto, sou capaz de ir hoje mesmo. Sei o lugar exato onde nasce, no planalto, no cimo da parede rochosa, perto da pedra que cai, retorquiu Ayla. Referia-se a uma formação invulgar, uma antiga secção de basalto, uma espécie de coluna que outrora havia chegado ao fundo do mar primordial e agora, por efeito da erosão, projetava-se de tal forma da pedra calcária que dava a impressão de estar a cair, embora estivesse firmemente embutida na parte superior do penhasco. O que sabes acerca dos usos destas ervas? Indagou a Zelandoni, levantando o copo. A camomila é relaxante. E se tomada à noite, ajuda a conciliar o sono. A erva cidreira é calmante, sobretudo para quem está nervoso. Também alivia o mal-estar do estômago, causado pela tensão, e ajuda a dormir. Tem um sabor agradável, que combina bem com a camomila. A tília acalma as dores de cabeça, especialmente quando uma pessoa está tensa, e acrescenta um pouco de doçura. Ayla recordou-se de Isa e de como a punha à prova com perguntas parecidas para ver se recordava os conhecimentos aprendidos. Perguntou-se se a Zelandoni estaria a tentar averiguar o quanto sabia. Sim. Esta infusão, quando forte, pode empregar-se como um sedativo suave. Se alguém estiver muito ansioso ou excitado, não conseguir dormir e precisar de algo mais forte, pode beber o líquido resultante de ferver raízes de valeriana, disse Ayla. Sobretudo à noite, para favorecer o sono, mas se a isso se juntar um mal-estar do estômago, pode ser melhor a verbena. Uma infusão com os caules das flores e das folhas, explicou a primeira. Também já dei verbena a pessoas convalescentes de doenças prolongadas, mas não deve ser administrada a mulheres grávidas. Pode provocar o parto e até a subida do leite. As duas mulheres calaram-se, olharam uma para a outra e riram-se. Depois Ayla acrescentou. Não sabes o quanto me alegra ter alguém com quem falar sobre ervas e curas. Alguém que saiba tanto. Creio que sabes tanto quanto eu. E às vezes até mais, Ayla. E é um prazer falar e comparar ideias contigo. Espero que tenhamos muitos anos de conversas gratificantes pela frente, disse a Zelandoni. Em seguida, olhou em redor e apontou para as peles de dormir desenroladas no chão. Vejo que estás a preparar-te para a viagem. Estava a examiná-las para ver se necessitavam de algum remendo. Já há algum tempo que não as usamos, explicou Ayla. São boas para viajar, faça o tempo que fizer. As peles de dormir consistiam de várias peles cozidas entre si para formar uma capa superior e outra inferior, muito largas, para acomodar João Dallaire, que era um homem alto. Estavam unidas pelo fundo e nos lados tinham duas fileiras de casas, pelas quais passavam cordões de pele que permitiam fechar, mais ou menos, as peles, ou podiam até retirar-se de todo, se fazia calor. No exterior, a capa de baixo era formada por grossas peles para criar um colchão que isolava da dureza e do frio do solo. Podiam utilizar-se peles diferentes, mas habitualmente confeccionavam-se com as de animais caçados em períodos frios. Nestas peles em particular, Ayla usara a pelagem de inverno da rena, muito densa e isolante. A capa superior era mais leve. Tinha recorrido às peles estivais dos megaceros, que já eram por si compridas e não era preciso cozer retalhos. Quando refrescava, podiam tapar-se com outra pele. E quando fazia muito frio, era possível revestir por dentro com várias peles e fechar bem os lados com os cordões. Creio que irás tirar grande proveito delas, disse a Zelandoni, percebendo a versatilidade daquelas peles de dormir. Vim falar contigo sobre a reunião de verão, ou melhor, sobre o que virá depois da parte cerimonial. Ia sugerir-te que levasses equipamento de viagem adequado e provisões suficientes. Há uns quantos locais sagrados nessa zona que gostava que visses. Mais tarde, daqui a alguns anos, irei mostrar todos os locais sagrados e levar-te a conhecer alguns Zelandónia de terras mais longínquas. Ayla sorriu. Agradava-lhe a ideia de ver sítios novos, desde que não ficassem muito distantes. Já fizera demasiadas viagens longas. Lembrou-se de imediato de Winnie e de Grey e ocorreu-lhe uma ideia que talvez facilitasse a viagem da primeira. Se usássemos os cavalos, poderíamos viajar mais depressa. A mulher abanou a cabeça e deu um gole na infusão. Nunca conseguirei subir para o dorso de um cavalo, Ayla. Não seria necessário. Podes sentar-te no outro lado, atrás de Winnie. Podemos preparar-te aí um assento cómodo. Havia dado voltas à cabeça sobre como transformar o atrelado de modo a transportar passageiros, em especial a Zelandoni. O que te leva a pensar que o animal seria capaz de puxar alguém do meu tamanho naquele artefacto de arrasto? O Winnie já puxou cargas bem mais pesadas. É um animal forte. Pode levar-te e aos teus pertences. Na verdade, já tinha intenção de te perguntar se querias que levasse os teus medicamentos, juntamente com os meus, para a reunião de verão, propôs Ayla. Não levaremos passageiros na viagem até lá, nem sequer vamos montados. Prometemos a várias pessoas que Winnie e Racer transportariam certas coisas para a reunião. Joarran queria que arrastássemos uns troncos e outros materiais de construção para alguns abrigos de verão da nona caverna. E para o Leva, queria saber se podíamos levar alguns dos seus cestos especiais de cozinhar e tigelas e utensílios para servir nos banquetes e nas refeições comunitárias. E João Dallaire quer aliviar a carga de Martona. Parece que vais dar um bom uso aos cavalos, comentou a primeira, beberricando a sua infusão e traçando já planos na sua cabeça. A primeira tinha várias viagens planeadas para Ayla. Desejava levá-la a conhecer algumas das cavernas dos Zelandoni mais afastadas e visitar os seus lugares sagrados e talvez apresentar-lhe alguns dos vizinhos dos Zelandoni que viviam nas imediações do seu território. Mas a Zelandoni pressentia que a jovem, depois de uma viagem como a que havia feito para chegar ali, não tinha especial interesse na longa jornada que ela tinha em mente. Na verdade, não mencionara a viagem da Donnie, que se esperava de todos os acólitos, começava a pensar que talvez devesse aceitar ser puxada pelos cavalos naquela coisa estranha e talvez animasse Ayla a levar a cabo a expedição. A corpulenta mulher não tinha o menor interesse em ser arrastada por um cavalo. E, para ser franca consigo mesma, a ideia assustava. Mas já enfrentara temores piores na sua vida. Sabia o efeito que o controle de Ayla sobre os animais exerceria nas pessoas. Ficariam assustadas e muito impressionadas. Talvez um dia devesse experimentar como era andar num desses atrelados. Um destes dias podemos ver se a Winnie consegue puxar-me, disse a Zlandoni. E viu um enorme sorriso desenhar-se no rosto da jovem. Este é um momento tão bom como qualquer outro, propôs Ayla, pensando que era melhor aproveitar o bom humor da mulher antes que mudasse de ideias. E viu aparecer uma expressão de assombro no rosto daquela que era a primeira. Nesse momento, abriu-se a cortina que tapava a entrada do abrigo e apareceu João Dalar. Este reparou na cara sobressaltada da Zlandoni e perguntou-se qual seria a causa. Ayla levantou-se e ambos cumprimentaram-se com um ligeiro abraço e um roçar de bochechas, mas os seus profundos sentimentos saltavam à vista e não escaparam à atenção da visitante. João Dalar olhou para o espaço da bebé e viu que dormia. Depois aproximou-se da mulher mais velha e cumprimentou-a de igual maneira, questionando-se ainda o que a teria desconcertado. E João Dalar pode ajudar-nos, sugeriu Ayla. Ajudar com o quê? Perguntou ele. A Zlandani falava de fazermos algumas viagens este verão para visitar outras cavernas. E eu pensei que seria mais rápido e fácil usarmos os cavalos. É provável. Mas achas que a Zlandoni aprenderia a montar? Inquiriu João Dalar. Não teria de o fazer. Podíamos instalar um assento confortável no atrelado e a Winnie puxava, explicou Ayla. João Dalar enrugou a testa enquanto pensava nisso e abanou a cabeça em sinal de assentimento. Não vejo por que não, disse. A Zlandoni comentou que um dia teria de experimentar se a Winnie era capaz de a arrastar. E eu disse-lhe que este era um momento tão bom como qualquer outro. A Zlandoni olhou para João Dalar e detectou um brilho de gozo nos seus olhos. Depois virou-se para Ayla e tentou encontrar um pretexto para se safar. Disseste que terias de fazer um assento, mas ainda não o tens, acrescentou. Isso é verdade, mas tu não acreditavas que a Winnie conseguisse puxar-te. Não é necessário assento para comprovar isso. Eu não tenho a menor dúvida, mas talvez te tranquilize e nos permita encontrar a melhor maneira de fazer o assento, argumentou Ayla. A Zlandoni ficou com a sensação de ter caído numa armadilha. Reconheceu nesse instante a sua culpa, no afã de arrastar Ayla para a viagem da Donnie. Exalou um enorme suspiro. Bem, mais vale fazer isto de uma vez, declarou.